despacho 3, em coordenação com a torre. A mesma opera em 1 no 8 decimal 6. O controle em 120 decimal 8. Acione 0137, Tamini Bravo. Positivo, 0137, 500 pés, litoral norte. Coordenação com a torre a decolagem. 1208 controle, 186 torre, 10137 no transponder, Tamini Bravo. Autorizado, transfere torre para acionamento. Afirmativo, Tamini Bravo, chame a torre em 186 para o acionamento, tenha um bom voo. Bom trabalho, 186 torre. Tá 3605, tá na escuta do solo? Assim que tiver condições, está autorizado o pushback e acionamento no gate 5, chame táxi. Autorizado pushback e acionamento no 3605. Solo, TAM 3805. TAM 3805, Guarulhos, aguarde, qual é o tempo? Guardando. Dael? Dael, Leda Brise para Guarulhos. Obrigado. É, 320. 289, a saída prevista para Vitória da Conquista? 5489, a prevista será Arbor. Arbor, obrigado. Está liberado, a gente está marcando 2309 conforme solicitação do centro. O senhor pode manter velocidade a critério, a aeronave está à sua frente, está a 22 milhas, separação é de 5 milhas. Ok, muito grato a critério, 6320. Pistão 1-0 com curva direita, saída da Euleda Bridge. Controle Salvador, opera 1-208, aciona 5-4-2-0, coteje. Gente, Guarulhos 3-4-0 da pista 10 com curva direita, da Euleda Bridge, a saída 208, controle 5-4-2-0 no transponder. Correto, tá 3-8-0-5, condução de chão e posicionamento, confirma a posição. 1-1-1. 1-1-1, sim. Salve, boa noite, 06, puxa esse ano no 06. Boa noite, 06 no 06 livre, chame táxi. Trabalhamos. QNH, and we're going direct to Duna, and can we get speed at our discretion? Cena 6320, qual a sua indicada? 260 no momento, 260. Ocean Atlantic 315, perform 250 knots. If the fifth of the two lane, fifth lane. Alright, we're reducing to 250 on the speed. Ocean Atlantic 315. Uno Bravo Oscar Recife agora em Uno 3325, alterne 125 decimal 1. 3325, 125, Uno, Romeu Bravo Oscar. Nós temos aeronave, na verdade duas, um Airbus da TAM, outro Boeing da Gol, que dá para nos chamar para táxi dentro de instantes, e após o mesmo iremos autorizá-lo, senhor, no 04. Tá certo, aguardando, tá certo. Fala, Salvador, agora no 754, está no 08 para o pushback acionamento. 5240, informe quando estabilizado, aliás. Informaremos 5240. Uno 328, desça para 3.000 pés, ajuste de altímetro, Uno 0, Uno 7. Para 3.000, com ajuste na 0, na 7, Uno 328. Controle, Salvador, boa tarde, Papa Romeo, Tango, Índia Bravo. Tango, Índia Bravo, 500 pés, no corredor Pro-Norte, informe quando a 10 milhas. Positivo, informar a 10, Tango, Índia Bravo. localizador da Trip 5240. Chame torre 118, decimal 6 dúzia. 18 6 dúzia, 5240. Pastor 20, reduza para 1970 nós. Vai reduzir aqui o máximo que der, para perto de 170. Gente, não tem condições, então curve à esquerda, vou indo para 040, limitado pelo localizador e reduza para quanto o senhor tiver condições de reduzir. Tem um Alfa Tango 72 à sua frente com 160 de ground speed a 7 milhas. Esquerda 040, iniciando a redução, pastor 20. Chané 6320, desça ao nível 050. Descendo 050, 6320. Centro de Santos, livre no 04, some taxa. Sim, então após o gol, livre puxa instrumento no 4, mas 71. Zero, boa tarde. 3605, mantenha ponto de espera. Confirmando, 125? Afirmo. Autorizado via pátio Indy Alpha até o ponto de espera quando chama torre 186. Vou no 806. Pátio Indy Alpha 186, 806. Vou no 75408, livre, chama em táxi. Chamar a vantagem, vou no 754. Tátio, Chané 6320. Utilizado Tátio 6320, lista para 4007, Chané 0017. Pro de Tátio, descendo 4.017, 6320. Pasto 20 estabilizado. Estimativo, estabilizado no localizador. Pasto 20, reduza para aproximação, chame torre 118.6. 218.6. 1328, desça para 2000 pés, Chané 0017, autorizado a final ILS, após estabilizado o localizador. 2000 pés, está autorizado ILS, para estabilizado com 3000. Chané 6320, desça para 2000 pés, Chané 0017, após estabilizado o localizador. 2017, reportará estabilizado, 6320. Senhor Fábio, despeito 009, na Fortland. Por gentileza, só um pouquinho mais à frente para dar o webjet para iniciar o pushback à retaguarda. Ok. A radial ideal. Uhum. Recente aguarda. Charlie Alfa autorizado, Salvador, Sierra November, Tango Romeu, nível 160. Vai decolar, conforme a rota do plano de voo, você decola da 17 com curva à esquerda, sai da Momo, Cogibo, após direto. O controle opera 1208, aciona 5131, cotejo. Nova Mike, prossiga. decolado do grupo do computador, proa da Cidade Baixa, acionado 012601 a bordo. Mike Charlie Alpha, pós-código, voa direto Piritiba. No pátio 5, confirme o POB, autonomia alternativa. À esquerda do marcador externo? Vai com a proa da Cidade Baixa, após passar o marcador externo, vai para o destino. Sérgio, mantém condições visuais 500 pés. Mike. Alfa Kilo até o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3. 240. Sala, objeto 6721, pronto para o TAC. POB de 171, autonomia 0300, alterna recebe. Via Indy Alpha até o ponto perdão 10, quando lá soma a torre, frequência 1186. Indy Alpha até o ponto perdão 10, torre 186, objeto 6721, obrigado pela sua palavra, até amanhã. Fala Salvador, agora 774, está com 129, é bom, 418, autonomia até na Fortaleza, pronto para o TAC. Bono 754, copiado, prossegue via pátio Indy Alpha, que é o ponto para dar 10, quando chama a torre, frequência 1186. Pátio Indy Alpha, ponto para 686, Bono 754. São das manobras. Agilizaremos, autorizado, alinhada, após a passagem do tráfego, 3605. Papá Romeu, Romeu Alfa, Quebec, para Congonhas, 340. Confirme o pátio que está estacionado. Autorizado, Salvador Congonhas, 340, decola da 17, curva à direita. Saída da El Leda Bridge, intercepta a Alpes do Luno 6, após segue conforme a rota do plano. O controle, Salvador, opera 1208, acena 5175, Cotege. Voo na praia do Forte Senhora. Após, toma para regresso. Também abraço. Sete. Reporta. Dá 3605, vento 170 graus, 12 nós, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem no 03605. Passou externo, baixado, travado, gol no 328. Sente, gol no 328, vento para cheque 170 graus, 12 nós, aguarde pista livre. Correto, Romeu Alfa Quebec. No pátio 5, confirme o POB, autonomia alternativa. XL5, descend 2000 feet, reduce speed 200 knots. We're maintaining 200 on the speed right now, and we're descending to 2000 feet, and we'll have traffic around Duna inside. Roger. Entendeu, meu. Atenção. O Romeu Alfa Quebec, no pátio 5, para acionamento, táxi e decolagem, chame a torre na frequência 1186. O ajuste em Salvador no 017. Decolou os 35, chame o controle 120, decimal 80. 3080, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 600 Natal autorizado, 370 via Lopes do Lu 10, decola da 10 com curva esquerda, saída FUCA, transição ZIPAR, controle, opera 120 decimal 8, aciona 5417, Cotejo. Voo no 600, aprovado Natal, 370, Zulu 10, decola com curva esquerda na FUCA ZIPAR, 208, controle 5417, transponder no 600, portão 9. No 09, chame quando pronto para o pushback e acionamento. Vai falar, Bruno. Salvador, voo 1924, gente da Papá, solicito 350 para Marcel. 2000 feet, clear to final ILS, but established all localized. Clear for the ILS, we report established. 305, thank you. Solicito 350 para Marcel, gente da Papá. 924 Maceió autorizado 350 via Peruísque 58, decola da 120 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle opera 1208, aciona 54 16, cotejo. Autorizado Maceió 350 na Peruísque 58, decola da pista 10, curva esquerda, controle de saída 1208. E o transponder 546, saída é a Puca, transição Caju, gol 924. Correto, 924, condução de som e posicionamento, confirma o gate. Estamos no gate 1010. Ciente. Chamaremos pronto, obrigado. O Lima Papa Mike está visual no grupo Zulu no CIA. Lima Papa Mike, livre com essa coordenação. Livre até daqui a pouco, Lima Papa Mike. Gol 328, entrou na Cisco. É o 328, boa tarde, táxi Alfa reportando para Juliette. Alfa, reportante da Juliette, beleza. Tem reducing final approach speed, Oceania 315. Pouso, Oceania 6320. Negativo, aguarde pista livre. Ah, perdão, perdão, é guardado pista livre, 6320. 060, que legal na 017. Esse da Mari, autorizado para o reporte do tipo 0017, sente da Papá, o qual é o vizinho? TAM 3144, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte autorizado ao localizador. 2000, autorizado ILS, 3144, pode voar Duna? Autorizado, TAM 3144. Direto Duna, 3144. Report landing gear down in Lopes. Continue, we report. Thank you very much. A 5 milhas da Pedro Forte. Mike, Golf Mike, boa tarde. Confirme o horário da notificação, ainda não temos o plano. 1600? Você quer conhecer, já já retorno. Ocean S6315, stand by on Avery Kito. Papa Alva Lima, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, que é negado na 017, já pode passar no farol da barra. 220, solo 219, livre à direita, bom dia. Mike Charlie Alfa, ajuste no 017, autorizado táxi via Papá, reporte ponto de espera, 17. Ah, do pátio ou prefere da cabeceira 17, confirme. Decola da... Copiado, decolagem da 17 com curva esquerda, corredor forte. Controle, opera 1208, aciona 0114, cotejo. 0114, 2206, decola 3605, boa. Boa. 2 a bordo, copiado. No passo 5, Mike, acionamento táxi de decolagem. Chame a torre, frequência 1186. 328, mantém a posição. No 328, Juliette para o 03. Boa tarde. Juliette para o 03, 328. E a Juliette para o 03, 6320. Estado para 4000 pés, quando 25. 721, alinha e mantém, pista 10. Ali mantendo o nosso armamento, certo, senhor? Juliette? Ah, ok, reportará antes da Juliette, 6320. Bravo. Oceanet 6315 on the ground at T4 2 Collins 1-9R for taxi. 1-9, one south the runway, Oceanet 6315, thank you. Rebecca Zoom, what's that on the aircraft? Uma boa tarde. Se tiver nossa autorização ou está pronto para a cópia 5489? Felipe, 5489, autorizado conquista 200, decola 10, com curva à direita, saída Arbor, Elefa. Controle, opera 1208, aciona 5446, cotege. Salvador Ground, good afternoon, Ocean Air 6315, off runway 10 at Alpha. Felipe, 5489, um instantinho só para copiar, para cotejar, confirmando. Ocean Air 6320, Juliette para o 06. Para 06-6320. Oceanet 6315, continue via Alpha, call me back before Juliet. Alright, we'll call you back before Juliet on Alpha. 6315. Trip 5489, por gentileza, consegue um cotejamento? Afirmo, autorizado, conquista no 200, decola da 10 com curva direita após na saída Arbor, transição elétrica. Controle saída 120.80 e o transponder 5446, 489 da Trip. Correto, Trip, quando pronto, chame em posicionamento na área remota. Trabalhamos. 3144, informa o tráfego de um helicóptero mantendo 500 pés, próxima duna, não irá interferir na sua aproximação. Web 6721, decolou os 43, chamei o controle 120.80. 120.80, 6721, obrigado, valeu. Próxima duna, não irá interferir na sua aproximação. Permitido, 3144, obrigado. Controle, boa tarde, objeto 6721, está cruzando 1.600 pés. Objeto 6721, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, saída Momo. 330, objeto 6721, na Momo. Denação, Mike Golf Mike, mantenha o ponto de espera. O seu transponder, confirme destino em Salvador. Papai Aldo Lima, reposto através do parque para o sul. 5-4, livre decolagem 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-3 nós. 0-1-0, livre decolagem 1-0, voo 1-7-4. Chame centro Recife, frequência 1-2-5-4-5, alternando 1-2-6-8-5. 2-5-4-5, meia 1-8-0-6, voo. São 3216, Fortaleza autorizado, 370 via Upper Zulu 19. Decola da pista 10 com curva esquerda. Saída Momo, transição Froti. Controle, opera 1208, aciona 5426, coteja. 3216, autorizado nível 370, Momo Froti, curva esquerda, Upper Zulu 19, 1208, 5426. Do localizador. Localizado para LS, reportará, 125. 0216. Solo no 600, pronto no 9, pushback sonar. Tô no 600, 09 autorizado, chama em táxi. Autorizado, chama para o táxi, 600. 0 agora, 74. E Maquilax Rayon, boa tarde, confirmando o pátio. 10, com passar. Seu nome é 210, essa identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, QNH no 017. 0017, QNH, 0017. 37, cotejo. Tarde, eu vou no 714. Vou no 714, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390, saída PUCA. 390 PUCA, vou no 714. 70 graus, 09 nós, livre da colagem imediata, mantendo o PRO até 2000. frequência 1918, meio ajuste no 017. Salvador, Papai Romeu, Romeu, para 2000 pés, QNH no 017. 2000 no 017, 6141. 1897, desça para nível, desça para 4000 pés, QNH no 017. Você está confirmando, é um 697 ou um 897? Bom, 1697, confirme? Afirmo, 1697, desce para 4017. Afirmativo. Chamará para o acionamento do contrato. Zona 44, livre pouso no zero, vento no meio 0 graus, 08, nós, check trem. Baixar, travado, livre pouso na 10, 3044. Mike Charlie Alpha decolou às 4h07. Confirme se copiou restrito até manter pro de decolagem até 2000, coteje. Afirmativo, manter pro até 2000. Mike Charlie Alpha. Ok, chame o controle 1208, Mike Charlie Alpha. 208, Charlie Alpha. É restrito 1000 pés, até a liberação do controle. Que opera em 1208, aciona 5127, coteje. No pés, após, prossiga na saída Momo. Após 2000, eu segui na saída Momo com a curva à esquerda, Mike Charlie Alpha. Controle, o Papá Romeu Lima passou o parque do Pituaçu. Papá Romeu Lima, chama o PR 18, desse momento. 1086, grato. Na bata, POB, confirme. 03, acionamento táxi e decolagem com a torre na frequência 1186. O ajuste em Salvador 10117, bom voo. Norte. Torre Salvador, Condor 25. Condor 25, continue a aproximação, aguarde pista livre, reporte baixado travado. Quantará, Condor 25. Aquilo, X-Ray, mantenha a posição. Mike of Mike, fora do som. Mike of Mike, ciente, decolou as 49, chame o controle 1208. Mike. Então, 3205-11 está autorizado, chame táxi. Chamará, obrigado. Bravo que Luiz, que voa local autorizado, 1000 pés, decola 17 com curva esquerda, confiando, curva à direita, corredor a pé. O controle opera 1208, aciona 0116. Para toque, arremetida em Valência, coteja. Vai. O meu Lima, mantenha a vertical do farol de Itapuã, aguardando instruções. Confirme intenções de pouso. Pouso na pata, senhora. Ciente, Papá Romeu Lima, aguarde. Aguardando, Lima. Acionamento táxi e decolagem, chama a torre, frequência 1186. 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. 125, 45, 1285, vamos direto Campina Grande, agora 754. Subjet 6721, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. 2685, objeto 67, obrigado, meu trabalho. Solicita pouso direto na bata ou cabeceiro no 7? Vou melhor pra senhora. Ok, ciente, Papá Romeu Lima. Observe o traco na curta final, tem visual? Afirmativo. Prossegue a retaguarda do mesmo Papá Romeu Lima, final pátio da bata. Vento no 70 graus, 1-1, nós informa o traco alinhado no 7. É, dentro do próximo minuto vai decolar, ok? Tá ciente dos dois tráfegos, já está autorizado direto bata, o Papá Romeu Lima. 17, pelo menos, 97, obrigado. Salvador, uma boa, 4196, descendo 1160, cruzando 1900. Azul 4196, acione identificação, autorizada a chegada da Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1017. 050 com 1017, 4116. Estabilizado no ILS da 10, 6141. 6141, completa de aproximação, enxame torre, 118, décima meia. 262, até a volta, 6141. Mike Tali Alfa, confirma a atitude que está.